chamando pra brincar. O verão ainda é meu, meu olhar no teu olhar, no coração. Amor, agora vou gritar, sou louco por você. Agora vou gritar, sou doido pra te ver. Agora vou gritar, sou louco por você. Agora vou gritar, amor. Quantos homens eram satisfeitos? Quantos homens dizem ai donou? Vem rolar comigo nessa festa. Enquanto o sol ainda não raiou.